dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando e retomando, até que enfim, mais um podcast AWP. Estamos aqui na Gambiarra e hoje vamos falar um pouco da volta do podcast e os vilões da SNK versus os vilões da Capcom. Eu sou o Bago e eu detesto o véio de saia. Aqui o Deadpool, espero chegar ao fim da minha vida sem ver alguém fazendo cosplay do chefe do Street 3. Nossa! Cara, sério, daqui a pouco aparece um japonês pintado usando fralda, cara. Você vai se apresentar, Ganso, ou você vai ficar caladinho? Ganso não fala. Ah, sim, por favor. Desculpa. E aqui o Mega e malvado mesmo é o Freeza, bicho. Esses caras aí não são de nada. Tá bom, vamos retomar aí. Todo mundo quer conquistar o mundo, o cara quer conquistar só o universo. Você vê, rapaz, você vê que a ambição não leva a lugar nenhum, é o que eu vim falando. Se o cara se contratasse e conquistar apenas 24 territórios da sua escolha, seria mais fácil. Vai, Ganso, vai lá. Aqui é o Ganso e... Ele gosta do velho de saia. Que merda. Aqui é o Ganso e o Giz é o maior dos vilões. Ah, Obrigado. Vai, Mega, tua vez. A gente combina as coisas e não faz direito, pô. Aqui é o Mega e malvado mesmo é o Hugo Chaves. Ó. Oh. Você tá falando do Bison, então. Olha só, mano. Ou isso. Bom. É, alguém quer fazer... Que esse é o nosso podcast de volta... Aos trancos e barrancos, né? Depois de um ano de podcast, de marcar e ninguém aparecer. É, o famoso vamos marcar, né? Ó, depois de um tempo sem a gente gravar... Tamo aqui de novo. É sinal que a gente tem muito tempo, Vago. Exatamente. É sinal de que a gente não vai na missa domingo de manhã. Saiko Crusher! É, vamos começar então. Alguém gostaria de fazer uma consideração inicial, tomar iniciativa, dizer que o Giz é o melhor vilão do mundo? Não, né, que... não. Não é não? Não é não. Por que não é? O Giz usa saia. Que cara que usa saia consegue meter medo em alguém, bicho? Rapaz, o argumento dele é válido. O problema do não é o Gizzy ser um velho de saia. O problema é a SNK inteira, todos os vilões serem velhos de saia. Com exceção, eu acho, do Rugal. Porque o Goen. Veja, tem... o Rugal é um velho de tapa-olho, bicho. É um cara estiloso. O Kral. Tapa-olho aparece estiloso. O cara põe medo. Tapa-olho quer dizer que o cara é mau. É, exatamente. Agora você vai com outro cabeludo. Ele usa tapa-olho no 95, não no 94. Mas o. Ó, pra você ver. 96, Gwenstel é um velho de saia. 97, não. O 98 é um remake, né? 99 é um cara. Que. Que usa primeiro. Eu tô falando design, até agora não tô falando nem maldade, não. É um sadomasoquista. O 2000 é um velho de saia. 2001 é o mesmo velho de saia, acompanhado de um outro cara que parece que tá na escola de samba. Eu acho que é o Ignis, né? Acho que é o Ignis. Ignis. Além de saia, ele tem aquele negócio na parte de cima também. Ele tem uns rabinhos. Isso. Negócio de pavão. 2002 não conta, porque é o Rugal de novo. 2003 é um cara que vira pedra. Mas tem a filha do Rugal também, que eu não sei o que é aquilo. Você não sabe dizer se é homem ou mulher. Ah, cara. Você é um japonês que pintou o cabelo de louro, né? Aquele japonês magrelo. Ai, cara, japoneses são problemáticos. Bom, eu acho que termina por aí, né? Eu não vou nem falar de Ash, não, porque o Ash já rendeu demais. Não. Eu acho que isso resume qualquer coisa de design. Ah, e os Fatal Fury? Ah, sim. Fatal Fury é o Geezer. De saia. Mas tem o Krauser também, né? É, tem o Krauser. Aí a maioria é velho de saia. Krauser é quase um cavaleiro do Zodíaco, né? Exatamente, é o que eu ia falar. Ô, Ganso, você que é mais fã de Fatal Fury? Eu não. É, sim, senhora. Explica aí, não, Guizel é melhor. Explica aí pra nós qual que é do Krauser, afinal de contas. Krauser, ele é mau, ele quer bater em todo mundo, ele Krauser, quer fazer o que, afinal de contas? Krauser, na verdade, ele tentou a armadura de Pegasus, mas aí não deu certo, ele foi pra Talcura, né? Não era o tamanho dele, o número dele. Ele parece o Aldebaran sem o capacete, assim. Rapaz, é o Eric Balance. Fala o tamanho de mão do Gizzy, pelo que eu li por aí. Isso. Assim, tá, ele é irmão do Gizzy. Cara, esses jogos de luta não tem muito fora, né? O cara quer fazer um torneio pra achar o mais forte pra ver se ele consegue terminar com o chapão, acabou. Não deixa de ser isso, né? É, eu prefiro o Art of Fight, história do Art of Fight mais legal. Raptaram a minha irmã, como é que o que a gente vai fazer? Vamos dar porrada em todo mundo que encontrar pela frente até achar ela. Pá, pronto, Art of Fight é uma história mais direta. Veja só quem iria adivinhar que era o Gizzy, ainda com visual de anos 80, eu acho. Sim, mas então, o Gizzy é o melhor, cara. Tem tudo que é lugar. Ele estava por trás de toda a trama. É, você acha que é aquele negão de óculos escuro? Não, é o loirinho do olho azul, né, cara? Até o presidente sabia. Pra bom tempo, os japoneses botavam sua saia no personagem, cara. Mas isso aí é, mas sempre volta o trem de saia. O cara do 2003 tem saia também. Aquele... Murai, Mokai. Homem-Pedra? É, o Homem-Pedra. Inclusive a história que não, eu acho que não deu prosseguimento, né? Porque eu... De onde veio aquele cara? Afinal de contas, o que ele tá fazendo ali? Tem saia? Sim. Então você tá... Passando na primeira fase, eliminatória. É apelão? Sim. É, tipo, o cara tá mandando ver o anúncio lá, precisa de um chefe, de pré-requisitos, da saia. Saca só a descrição desse Mokai da Wikipedia. Mokai é o chefe final de King of Fighters 2003. Ele é dublado por Toshigiro Shitsukuka. Acabou. Essa é a descrição. Acabou? Acabou. Rebuken! Bom, é uma coisa que o Ganso falou, que sempre volta nos vilões de corte, é que eles são apelões pra cacete. Mesmo... Eu acho que não é apelão. Você não acha o Orochi apelão, não? Não, por que não? Mas é o mais simples que ele matar. Você começa agarrando ele. Depois você espera, ele tá dando umas magias, quando solta o pessoal especial, você vai lá, o pessoal especial, pronto, vai embora. É a mesma coisa que eu acho escroto nesses personagens desse SNK. É aquele negócio, o cara é tipo semideus, sabe? O cara estala o dedo, ele destrói o cenário, cai a lua na sua cabeça e não sei o quê. Então eu acho maneiro o Rugal do 94, o bicho dá um combo e te mata. Não, mas é sério, cara. Aquele genocide cutter, pega uma vez de raspão na sua mão, vai metade. Isso ainda era a época que não tinha nem aquele conserto de dano lá. Mas os chefes sempre foram fortes. Né? Eu acho que tem. Eu acho até legal essa postura de dar um estalo e arrebentar o cenário inteiro, que é a postura de tipo, eu sou o chefe da porra do jogo. Eu posso fazer tipo assim, que nem o Thanos no Marvel Super Heroes, o meu bicho tem aquelas joias infinitas. É. Aí regaça tudo. Não. É, tipo, aqui mando eu. Aqui mando eu. Que legal essa postura. Foi mal pra gente, sei que a gente tá focando mais em King of Fighters, mas aquele Kizuna Encounter é esse mesmo. É o cara que chama King Leon. É um chefe mais tosco que eu já vi, velho, sinceramente. Cara que parece a mistura do Krauser, tem duas luvas de boxe, tem uma máscara e a cabeleira do tamanho do metaleiro. Uma juba de leão, assim. É. É o Krauser fazendo cosplay daquele regime no Ipo. E a máscarazinha, essa máscarazinha. Nossa, o design ruim do caralho, velho. O que o Inuyasha adora puxar o saco. Provavelmente nessa hora ele vai ficar doido comigo na vida. Veja pro lado bom, ele não vai poder responder. Ai, ai. Tem mais algum chefe que vocês acham que seja necessário fazer menção? Ah, a Macusa do Capão. Boa. Boa. Aí, os 200... pra mim eu acreditava que era uma mulher. Eu também. Eu também, é. Acho que era mulher. Não era não? Pior que não. Puta que pariu. Matuso não é mulher. Matuso é homem. Por que é, que sempre os personagens, né? Nem agora é homem do zoeira. Isso era atômico, né? Isso. E usa saia. Já veio com a sainha aqui. De brinde. Bom, Amakusa, ótimo chefe, quer lembrar dele. Esse aí quer botar terror no mundo, né, o Amakusa. Pelo menos acho que é Samurai 1 que ele queria destruir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gerou um anime terrível. Eu nunca vi. Art of Fight também gerou outro anime terrível. Ah, esse eu vi. Fatal Fury é melhor. Fatal Fury é legal. O anime Fatal Fury. Eu só soube um pouco da história do Krauser por causa do anime. Ali que eu vi que ele era meio irmão, tá não sei o que. Aí ele já tá querendo. Ele é o chefe do jogo, ele não é exatamente mal, que nem o Gans falou, mas ele é cruel assim, é dentro do TR, na primeira vez que ele encontra ele. Até que ele fala: se você não der uma. Se você não se livrar, eu vou esmagar sua cabeça. Esse cara é mal mesmo. Eu não sei se é chefe de sinistro, Magneto. Daquele claro. X-Men Shield of Fiat. Cara, que jogo do X-Men, o Magneto é muito sinistro, cara. O Magneto é muito forte, velho. O que é aquilo? É o cara. Não, mas aquilo tá certo mesmo. É, o jogo inteiro é uma. Acho que foi o primeiro jogo que mostrou que. É aqueles super pulos, aquelas magias grandonas e tudo. Se bem que é inútil o super pulo, tendo visto que você não joga o cara pra cima igual nos outros, né? O problema não é nem o Magneto ter aqueles poderes grandões, o problema é o tanto que o suga. Então ele é muito difícil, cara, eu acho ele muito, muito difícil, assim. Eu já tava vendo aqui o cunhado do Gizzy como chefe também, no Fatafuri. Cunhado do Gizzy? Ah, meu, Garou, né? Garou? Ah, isso. É verdade! É mesmo, é mesmo. Bem lembrado. Tem aquele Hellbolt Special do PlayStation lá, que tem a White. Ah, não, aquilo não, cara. Aquilo é muito escroto, cara. É um cara de branco? Esse é. Mesmo. Não é uma mulher? Não, é um homem. Não esse... dá pra saber, cara. Esse cara é inspirado no Laranja Mecânica, na cidade do Laranja. Rapaz, pior que é mesmo, cara. Inspirado nele. Acho que ele é da Inglaterra também? Eu não sei, porque eu nunca joguei esse do PlayStation, não. Eu acho que é assim, que você enfrenta o Billy Kane e logo depois você encara ele. Acho que é quase o mesmo cenário, né? E o Krauser? É, deve ser alemão. Não, tô falando assim, você não enfrenta não é o Krauser de último? Não, não, o Krauser acho que é personagem normal mesmo. Ah, tá. É o Gizzy, tem aquele arquinho de anjo, né? É, na verdade o Hellbolt Special do PlayStation, ele tem o chefe é esse White mesmo. Daí a história tipo envolvendo o Billy Kane, que pode estar sendo controlado por ela, ou ele, ou será. É ele. Por isso o subtítulo, né? Mente Dominada. Ó. Oh. E o Giz, ele tem o Nightmare Giz lá, que falta 200. É, eu acho muito legal, porque o Giz, ele tem um... É que nem o Bison no Street Fighter Alpha 3, que ele é mal. Que nem Pica-Pau. Aí eles resolvem fazer uma versão... Pior. Muito mais mal. Pior. Muito mais ruim de pior. E bota um cara que joga, solta 30 magias lá de cima, agarra qualquer golpe que você quiser e emenda tudo em conta. Aí, o Giz é o cara malvadão. Ele solta magia no ar. E tem o especial mais fodido do planeta. Qual? Espetinho que sai do chão? É. Pô, mó complicado fazer aquilo no controle. Você pega aqueles controles lá que tem aquele piazinho de rua lá que só joga no 360 pra trás e soco. Daí você vai. Mas aquele especial dele é muito difícil de fazer, né? A parada é pra servir como antiaéreo, mas tipo assim, até você fazer aquilo, cara, o cara já te deu uma, já te roubou. Verdade, verdade. Igual o especial daquele K9, é a mesma coisa, é o mesmo comando. Qual aquele... Ah, é um outro personagem mal também, você fala o K999? É, do Tetsu. Uhum. Isso, o Tetsu. Ele é outro mal pra caralho também. É tipo assim, essa parada deu processo tanto, cara, que porra, o personagem copiado, escarrado. Eu, não, mas cara. Aí eles disseram que era homenagem. Até o do... Quando disse que é homenagem, não tem problema. Dubladora mesmo? Ah, é homenagem. Homenagem nossa pra vocês. Eu acho que os golpes dele é tão difícil de fazer que eles fizeram tipo um fix no Neo Geo. Eu lembro disso. Você fazia dois Hadouken assim, só que saiu super velho. Os golpes é tão difícil de fazer. Saiu do padrão a BNT, meu amigo. Você explode. O Ryuji ele já foi, e a Yamazaki já foi chefe aqui do Fatal Fury 3, então... Rapaz, ó, é um personagem maneiro. Na verdade, o Fatal Fury 3 tem uns 200 chefes, tem o Giz, tem o Yamazaki, tem aqueles irmãos Jin lá, o Shonshu, Shonhei, Mas aqueles dois não tem pose de chefe. Aqueles dois tem pose de personagem secundário de anime japonês. Aí tem, mas que anão que mete medo de alguém? Ele tem razão. Dunga. Mas você falou certo, velho. Não existe anão que bota medo nos outros, não. Nem ele. Eu não sei quem viu o Atman, tinha um anão lá. O grande. Muito pequeno. Grande, altos papos. Altos papos. Não bota moral, velho. Não bota moral nenhuma. Mas cai entre nós, o Rorschach que é sinistro. Mas veja, se aquele anãozinho ali do Watchmen, por exemplo, usasse tapa-olho e tivesse uma cicatriz de fora no rosto, ia botar medo na turma. Ah, não sei. Mesmo assim, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Ô, você falou do Yamazaki. O Yamazaki, eu gosto dessa figura de mafioso do japonês. E o bicho é maluco, cara. Maluco, ele é doido demais. Puxa a faca mesmo. Ele tem a faquinha lá que quando ele... Tem uns golpes que ele usa a faca dele. O especial dele é muito foda também, cara. Agora que lembrar dele, me fala, pra mim foi o chefe mais maneiro desse NK. Saiko Crusho! Bom, vamos falar um pouquinho da Capcom então. Acho que a Capcom até o Super Street Fighter 2 se resume ao Bison, né? Aham. Eu pergunto, qual é o chefe do Street 1? Sagat. Sagat. É o Sagat. Até então totalmente desconhecido, né? Eu acho que Street 1 muitos poucos jogaram. Ou os mais velhos assim que jogaram. Cara, não fala em emulador, né? Fala em máquina mesmo. Não, não joguei. Ah, você não jogou? Não. Deixa o microfone baixinho que assim a gente escuta. E não dá esse problema. Então é o Bison. Não tem mais ninguém, né? Até o Super Street Fighter 2 jogar. Boa pergunta, até o... O Akuma, na verdade, não é bem um vilão, né? Quer dizer, é, mas não é. Não, ele só mata o fulano, né? Ele não é vilão, não. Ele só mata o fulano. É, isso aí. Ele é um... Não, mas ele não é, por exemplo, um vilão que ele quer dominar o mundo. É, ele não quer dominar ele o mundo, só matou, né? Ele matou o irmão dele, matou o Bison e quer matar... Quer fazer com que o Ryu vire o Evil Ryu, só isso. Ou seja, é só um serial killer. É, o Akuma é o seguinte... O Akuma é o seguinte, ele é o vilão com outro objetivo. Matar? Não. Ser o maior fodão de todos, mas quem estiver no meu caminho eu vou matar. Esse é o problema dele. Matar, né? Tá falando do Akuma, o Akuma é mau, mas ele não é necessariamente um ditador nem visão megalomaníaca das coisas. É, na verdade ele só seria um killer, né? Ele vai matando quem ele acha que é forte como ele, né? Isso, e ele... Acertei? O que ele luta, ele... Provavelmente ele mata. Provavelmente. Confere, Mega? Confere. Mega que é fãzão do Akuma. O Akuma, ele vamos supor, ele tá treinando... Ele luta até o fim. E o... Ele tá treinando, se tiver alguém na ilha, ele não tá nem aí. Se ele destruir a ilha inteira, ele não tá nem aí, entendeu? Se tiver um barco perto, se tiver alguém perto... É, dizem que na análise que tem do plot do Street inteiro na GameFAQs, do Tiamat lá, que é uma das melhores análises que eu já li, a única ato de vilania que o Akuma fez foi isso. Quando ele aprendeu aquele especial que ele tem no Street 3 lá, que é um super dele, ele destrói a ilha dele com aquele especial, quando ele tá treinando. E diz que o único ato de vilania dele foi que tinha um barco perto e o barco afundou. Por causa do tsunami que deu quando ele afundou a ilha. Mas se isso não tá no lugar errado, na hora errada, eu não sei o que é. Psicologicamente falando, ele é um psicopata. Porque psicopata não tá nem aí se tem alguém na frente, não. Mas ele não fica matando os outros. Ele só não tá nem aí se matar ou não. É como se fosse uma coisa comum. Bom, passando essa era aí de CPS2, a gente vai para a era de CPS3. Porque se depender de mim, não precisa nem falar. Não, da tanguinha. Aí nós entramos na era da tanga. Tanguinha! Além de ser o primeiro personagem com dois, modifica quando se muda de lado da tela, o cara me aparece com uma tanga. Não havia necessidade disso. É o Gil do Street Fighter 3. Isso é uma bichona. Isso é uma bichão. Se os personagens do Coffin parecem suspeitos, você não tem. Ele parece suspeito, você tá sendo bonzinho demais. É eufemismo. Você tá amenizando muito o problema. É a mesma coisa que falar que a crise mundial é uma ondinha que tá chegando aqui. Então tá, suspeito, tá bom? Ou não? Porque não pode falar que o cara é viado. Andrógeno, vamos dizer assim. É andrógeno. O Gil, ele bate todos os outros, porque ele anda de cueca, mostrando a bunda de fora, completamente desnecessário. Aí depois faz o irmão dele, mais um cara de sunga também, que é o Gil e o Urion. São dois caras de sunga no mesmo jogo. Puta que pariu, velho. Aí nós temos os personagens, temos os vilões, né? É ele e o Urion, do Street Fighter 3. O Akuma volta. Deixa eu lembrar aqui se tem mais algum vilão. Tem aí também entre os bichos que são. Tem o Ouro. Que é um esquisito ali no meio. É Ouro Brasil? Yeah! É porque o Ouro não é necessariamente um vilão, né? Tem aqueles bichos meio esquisitos do Street 3, que acho que é um. Chama Tuel, é um bicho branco. Ele tá, acho que é a mando do Jill, um negócio assim. Quem? É um bicho branco que ele transforma. Nem aquele cara do Exterminador do Futuro 2, que ele transforma a mão dele em lâmina, em espada, machado. Essas coisas também que eu detestei do Street. Ah, Tuel? Tuel. Fala Tuel, vai ter esse. O 12, né? É, o 12. 12. Foi o 12º personagem criado no Fighter 3. Eu vou falar o nome dele. Tem um cara de máscara que parece o Inspetor Bugiganga. É o quê? Ninguém sabe se ele é mal ou não. O Bago já provou que ele tava no cenário de 2, né? É, do quê? Ah, eu não sabia dessa não, cara. Ele está. Depois procure no cenário Street Fighter 2 o Ken, o antigão. Tem um cara de capote, com um chapéu, eu acho. Olhando assim lá, meio escondidinho. No Hyper Street eles tiraram. Ele já não estava lá mais. Tem o Hugo, só que o Hugo eu não acho. É porque o Hugo é um Andori. Ou era um Andori? Não sei se é o personagem mais maneiro do Street 3. Nossa, ele é muito legal. Ele é eu muito vou ter legal. Que admitir isso também. O bicho é um boneco de Olinda, cara. Originalmente ele é um vilão. É mesmo. Grande pra caramba. E ele é muito bacana, cara. Vilão muito bacana. Se ele... A animação do cara ficou muito maneira. Até naquele SNK vs Capcom que saiu pra Neo Geo, ele ficou maneiro pra caramba. É. Parecido. Ficou muito compatível com a versão Street Fighter. Bom, acho que o Street Fighter não tem muita coisa pra comentar, né? Acho que... Os chefes são ridículos, usa o sunga e tá comentado. Personagens não... Não parecem ser malvados. Não parece. O Gil, então, nem se fala. Pulando, então, tem mais algum jogo de CPS? Tem aqueles jogos que chama... Acho que é Red Earth, né? É o Red Earth. O Hazard. Que é inviável você jogar aquilo. Eu nunca joguei. Não dá pra jogar. Não dá. Por que não? Opa, a jogabilidade não existe. É difícil demais. Você só ganha o primeiro round porque você começa com 3 especiais. Pra você ganhar o segundo round, a segunda luta, você tem que gastar um continue pra voltar com os especiais. Ó. Não dá, cara. Os personagens, na verdade, os personagens maneiros mesmo é só aquele ninja. De resto, não tem mais nada. E quem são os vilões do jogo? Tem uma Lula, acho que uma Arpia. O Lula Molu. Não tem mais nenhum jogo de CPS3, não. São os dois, né? De luta, né? É mesmo. CPS3. Tem um jogo bizarro de ventre, né? Tem um jogo. deuses também nunca joguei. Porque o vampiro usa a joelheira em forma de coraçãozinho. Mas ele já é... O título já diz que ele é bizarro, né, cara? Então você já vai meio... advertido. Mas é culpa da Capcom. É a culpa do cara que fez o mangá e o anime. A Capcom só colocou ele no jogo. Mas o jogo é maneiro, cara. É, eu já joguei, eu gostei, mas eu nunca cheguei no final, assim, pra ver o vilãozão. E eu gostei mais do Play 1 do que do arcade, cara. O Play 1 tem as limitações, mas, porra, o modo história do jogo é muito foda, cara. Tem muito minigame, o jogo é muito bom. Bom, terminando o CPS3, já vamos pro Street 4? Acho que ninguém jogou Street 4 porque o Street tá leve. Mas pelo tanto de vídeo que tem e foto, dá pra falar pra dois personagens. Mais uma bicha. Mais uma bicha andrógina misturada com um monstro. É, não, que usa uma sanguinha, uma tunguinha lá e tem não, um Ying Yang na barriga. Ele não tem nem sanguinha nem nada, né? Ele é um... aqueles androides. Ele usa uma fralda geriátrica. Ele não tem sexo, parece. Ah, não, cara, eu não jogo jogo de luta mais, não. Sério, eu parei com isso. Nesse exato momento, eu nunca mais jogo jogo de luta na minha vida. That was pathetic. Deixa eu fugir um pouco do assunto aqui, mas o único franquia de jogo de luta que ficou com vilões massa foi o Mortal Kombat. Boa, hein? E olha, Shao Kahn no primeiro jogo velho, é massa, parece aquele cara do aquele filme clássico, As Sete Faces do Dr. Law. Aí depois, no segundo filme, tem, no segundo jogo vem o Shao Kahn, daí depois vem o Motaro, aí depois vem o Quan Chi. Olha, só vilãozão fudido. Eu acho muito legal do... Vamos até o Mortal, acho que dá pra falar um pouco mais. Porque eu acho muito legal aquele negócio do chefe ficar centrado no filme, observando as lutas, igual o Shang Tsung fazia. E eu acho até o Shang Tsung um ótimo vilão. É, ele sentado lá na primeira luta e com o tempo ele vai aproximando, deixando um pouco mais perto e observando as lutas. Eu acho muito legal aquilo. Aí, cara, e aquele negócio, cara, era o combate 1, cara. Quando o Goro cair na tela, o pessoal tremia, cara. Nossa! É. Não, e tem outra, se você não sei se vocês jogaram o Mortal 5 ou o Mortal 6, continuou, você pensa assim, ah, porque o Mortal 4 foi meio ruim, né? Aquele vilão do Mortal 4 parece que tá usando roupa de papa, assim, aquele chapéu. É. Aquele chapéu do céu, assim. Só que a... Cara, o Mortal 6 tem um vilão muito massa, cara, o dragãozão, o Onaga. O Mortal 5 e 6 são maneiro, cara. O único foda é a jogabilidade, que é ruim fazer aqueles combos e os fatais, mas o jogo é maneiro. É, eu sei até o Mortal 4. O 4 realmente desanimou bastante jogar. Ah, peraí, tem o 5, o 6 e saiu um outro também, que é tipo uma coletânea. Saiu, uma coletânea, aham. Uh-huh. Esse de coletânea tem um chefão meio genérico, parece o Cinder, e tem todo. Tipo, eu acho que seria melhor combinar e botar isso na edição depois, né? Mas... É, obrigado. É espontâneo. Espontâneo. Tá bom, guys, nós entendemos. Fecha a mulada. Teste emulador. Você tá falando do Cinder do Mortal Kombat 6? É. Mas é um jogo bacana, cara. Os vilões do Mortal nunca apareceu um vilão andrógeno, assim, abichalhado. É porque a Midway é uma empresa americana, né? Exatamente, é aquilo que você tava falando. Ou seja, não tem bicho andrógeno, tem cara que se cueca em cima da calça. O Shao Kahn usa cuecão de couro, né? O... quem mais? Martelo do Thor. Martelo do Thor. Martelo do Coringa, que você quer dizer? Não, do Thor. Bom, mistura dos dois. O Shao Kahn... eu só acho esquisito o Shao Kahn, que você não consegue abaixar com ele. Não. Ele sempre fica de pé. Qualquer golpe dele te isola. Joga longe. Joga longe e seguiu esse padrão aí, né? E mesmo os subchefes, cara. Goro, Kintaro, Motaro, Moloch. Mesmo os subchefes são fodas. E são maus pra cacete, né? Esses aí, além de querer dominar um mundo, quer dominar outros mundos também. Não se contenta com um só. Não se contenta com a Oceania. Com a Oceania. Nem com a... continente sul-americano também. É... bom, mais algum jogo que vocês querem fazer referência? Killer's Instinct. Killer's Instinct. O Idol era muito foda. Bom. E botava medo também, botava terror. Nem o gosto. O Idol é mais assustador que o Idol. O cenário do Coro era bacana e tal. Era, pô, tem Gorosei, é maneiro pra caramba. Quem jogou 200 vezes pra ver se o esqueleto saía de lá da parede e vinha lutar com você? É o famoso rumor, né? Ou o Reptile era foda. Ah, era. Bem lembrado, cara. Meu Deus. Você tava lá embaixo, que cenário que deu pitch. Eu achei legal que tem um jogo do Mortal, que eu tava jogando na casa do Vest outro dia. E você começa lá no naquele palácio de Shang Tsung, e já é andar e bater, que nem o Final Fight. Ah, é o que você joga com o Liu Kang e o... e o Kung Lao. Porra, rapaz, o tempo Xbox é muito foda, cara. Você passa ali no Goro's Lair, depois você vai pra aquele... aquele cenário da ponte, eu achei muito bacana aqui. É muito maneiro. E depois você habilita o Sub-Zero e o Scorpion pra jogar. Shirusai Kata! Tekken? Buscar na memória. Tekken eu acho que... não sei, eu acho o Kazuya muito legal como vilão. Ele é um vilão herói. Tekken... ele é mal pra cacete também, entendeu? Ah, isso também é conhecido como anti-herói, né? É o anti-herói. É um Vegeta. Herói. Fênix. A Vegeta é maneiro. Vegeta é maneiro. Fênix maneiro. Os anti-heróis sempre são maneiros, né? São os mais legais. Eles reúnem toda... eles combinam as maldades do vilão com o idealismo do herói. O Deadpool não tem idealismo não, cara. É, mas ele aí, meu filho, ele é o completo caos. Ele não é... não pode nem definir ele não, porque ele é o caos. Bom, tem o Tekken com o Kazuya, que é mal. Que é o pai do Kazuya. Tem o velho. É pior. Na verdade, o velho acho que seria o bom, né? Ah, é o bom? Sei. O vilão é o bom. Ele é o... então, o Kazuya que é o problema, eu acho que a parada é essa mesmo, o velho que é o bom. É, tem o filho do Kazuya também, que depois tem Jin. Bicho dominando ele. Aí ele fica sendo pior. Ele tem um avô? É o filho, o neto e o avô caindo na porrada. Não, e tem o bisavô também, acho que no 6, no 5 ou no 6. Bisavô? É o bisavô, que é um bicho monstruoso. Ah, é? É? Mas pra saber dessa. Eu acho que é do Tekken 6, cara. Tem o Ogre, né? No Tekken 3, que é o deus da luta lá. Isso. Eu joguei muito Tekken 3, que eu tinha um Play 1. Ah, quem não jogou, cara? Muito bom. Pra habilitar aquele monte de bicho escroto, aquele dinossaurinho que dopou. Ah, velho. Cara, mas... o Kong. Os personagens secretos eram um show à parte, cara. O velho bêbado. Não, maneiro era só o Mokujin, cara. Mokujin? É um foda. Pô, eu achei os outros maneiros também, tipo o Brian, o urso é bacana, apesar do pessoal não gostar do urso. É que o urso é sem noção. É. Deixa eu ver, tem a Indiazinha, não, a Indiazinha é depois. A Indiazinha tem, como secretário. Bom, Virtua Fighter, alguém conhece alguma coisa? Tem um Android, um trem assim, que é o tem todos os golpes de todos os personagens, um trem assim, né? Bom, tirando que Virtua Fighter é quadrado, não sei mais nada. É verdade. Cara, eu acho que a maior decepção da minha vida em termos de videogame foi quando lançaram Virtua Fighter 2 pra Mega. Eita! Coloquei muito. Caraca, eu falei, caralho, Virtua Fighter, que foda, não sei. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, puta que pariu, cara. Uau. Os bonecos sprites de tamanho de 1 centímetro. É. Puta que pariu. Foi o chefão lá do jogo do SNK lá, o Double Dragon. Caralho, cara. Esse filho da puta é muito sinistro. Daquele Rage of the Dragon. Ah, nossa. Ah, sei. Caraca, você não chega perto do filho da puta, rapaz. Ele, eu passei raiva demais com esse cara. Bicho. Nossa, ele ainda é pior que aquela menininha do Paulinho Schmidt que saiu daquele último. Ah, não. A menininha é pior. É, não, e o... A menininha é o pior porque ela... Você tá apanhando de uma menininha. E o Guilty Gear? Guilty Gear nem o seu chefe você tem, cara. Nunca peguei pra jogar. Olha lá, uma mulherzinha de chapéu. Pra guitarra. O chefe mesmo é o... aquele android, aquele robô. Como é que é? O Testament. Não, o Testament é o primeiro, não. Né? É, o Testament é do primeiro. E depois vem o robô, como é que chama o robô? Esqueci. Robocai? Não. Tipo aqueles robôs japonês. É o Metro. Robocop. Não, com cinco letras. Qual? Caralho, eu tô esquecendo. Justice. Dele. Não é Justice? Como? É o Justice, isso. Justice tem cinco letras? Não. Não, tava brincando, né? Com cinco letras, irmão. Eu ainda posso uma Wii. O Justice, ele é. É fazer parte de um pelotão de. Você conhece mais da história do Guilty? Conhece? Pelotão de armadura que tal, aí ele sobrou, não sei o que, queria dominar também, botar o terror. É a história de vilão querendo dominar o mundo. Alguém já lutou pelão. Contra o Waku Seven. Nossa. Quem? Waku Waku Seven. Eu já. Hernandez. Hernandez. O nome dele não, é... Não, tipo... Ah, eu achei muito legal, velho. Então, se já vai baixar o nível, vamos falar do Clay Fighter, que o chefe final é aquele monte de bolinha, uma do lado da outra. Eu não lembro desse, não. Clay Fighter 1? Não lembro. Porra! Não lembro. Não, eu lembro do jogo, lembro dos personagens, mas não lembro do chefão. É, porque foi esse tempo que precisava de criatividade pra programar jogo. Pô, e o Takuma, ou digo, o Mr. Karate lá no SNK vs. Capcom. É mesmo. Ele foi um fodão, cara. Ele fazia parceria lá com a Como Crença, uns dois meses no estágio. Ele ficou super calibrado, né? Cheio de magia. Na forte. Qualquer golpe sai um especial. O nariz aumenta. Diabinho lá. Diabinho. Atena. Atena Cruzeira. Pô, cara, aquele de capeta do Gozin Ghost ficou maneiro. É ele? É ele, Red. Não. O Red. Não é o chefão final, não, né? Uh-huh. É, o subchefe. Ah, só. Inclusive, tem até um joguinho dele, não é isso? Tem o do Super Nintendo, do Nintendinho, que é maneiro. E tem esse Demon's Crash, que é muito foda. Demon's Crash, esse mesmo. Muito bacana esse jogo. Acho que é isso, cara. Não tem mais o que comentar. Né? Na verdade, antes de começar, não tinha o que a gente falar, velho. A gente conseguiu aprender e ficar uma hora e meia falando disso. Não, mas a gente, todos nós, você, eu, o mundo inteiro, esquecendo de falar, qual é o vilão mais fodão de todos? Boa. Não sei quem é o cara. O cara é fodão porque ele usa um tapa-olho e não usa saia. Mas usa um. Opa, boa, bom argumento. Mas usa uma roupa coladinha, muito bicho. Mas é melhor que saia. Eu acho o vilão mais foda, apesar de não parecer um vilão, o Akuma. Porque o Akuma, além dele estar em muitos jogos do Street, ele está em outros também. Eu achei muito bacana. Porque o cara que não é necessariamente mal, mas ele mata. Tá pouco se fudendo. Mas acho que pela falta de opções, acho que aposto no Akuma também. O Cyber Akuma. Puta que pariu. Ah, não, sabe. Mas imagina. O que acha disso? É isso? O negócio é que eu acredito que não dá pra escolher um só, mas se fosse pensar na Capcom e SNK, eu acho que seria o Giz, o vilão eterno, e o Bison, o vilão interno. É, verdade. Eu não teria como não fugir desses dois. São três vozes a uma, como venceu, pronto. Bem vencer, né, velho? Aí tá certo. O Akuma, ele tá em vários jogos, eu acho isso legal, ele a postura dele é de mal pra cacete. É, até no Pocket Fight. Ele é fodão desde que ele se apresentou. Mas agora virou mó rua de festa também, tu que tem jogo, coloca a Akuma. Isso é verdade. Isso é que nem participante de Big Brother. É que ele procura o mais forte para derrotar. Espera. Bom, que ele não bate de frente com o Chuck Norris. Não, Chuck Norris não, já chega. Esse negócio do Chuck Norris já acabou. Já acabou. Chega! Já não é tão engraçado quanto antigamente. Diz que o Chuck Norris é candidato à presidência do Texas. Caraca. Se o Texas for se declarar independente dos Estados Unidos. Depois vocês lêem, procura aí pra você ver. O Texas tá querendo ficar independente dos Estados Unidos e o Chuck Norris quer ser o presidente. Aí é frouxo, hein? Depois o Schwarzenegger virou governador, não duvido mais nada, irmão. I half a man, half machine. That was pathetic. Ressalve. Primeiro podcast de 2009. Mas foi um bom retorno. Ressalvas que eu tenho. Era primeiro de 2009, pelo que indica, se Mega não arrumar a internet dele, o Ganso e esse microfone, acho que vai ser o último. Vai ser o último, isso que eu ia falar agora. Ah, semana que vem minha internet está de volta, relaxa. Muito bem. Faz um ano que ele fala isso. O Ganso arruma e outro microfone e uma placa de som pro seu notebook. Pô, mas... Finalizando, um agradecimento, mesmo que a gente fala uns trancos e barrancos aqui, ao Deadpool, ao Ganso e ao Mega, por mesmo estar lá com a carroça da internet dele. Tamo aí. E muito obrigado, e se tudo der certo, até o próximo podcast. Isso nós aí, vamos depois agendar uma maneira legal de programar o podcast em um certo período. É, os próximos programas vai ser mais organizado, vamos ter pautas, temas, convidados e afins. Continue com a gente. Exatamente. Defina convidados. Você, por exemplo, é um cara convidado. Você. Olha só. Você. Eu pensando. Convidado. Saiu bem, rapaz. Ganso, convidado também. Ganso, convidado. Temos aqui um advogado, um engenheiro, são todos convidados. Personalidades. Exatamente. Autoridades, eu diria. Eu diria mais autoridades. Um engenheiro que está comprando. Pensando bem, a gente é mentido mesmo, hein, cara. É, que tal? É. A gente se acha pouca, cara. A gente se acha merdinho, mas é tudo universitário, rapaz. Tudo pelo menos como conclusão. Até mais pra vocês. Falou! Tchim tchim, velho. O pior vilão mesmo é a Bernardina. Bom, Uber. Peraí, a gente fizeram uma pauta, uma ordem que a gente vai falar, como é que vai ser? O Mega deu o palpite do tema, você tem alguma pauta, Mega? Não. Tem pauta, não? Você vira dos 30, né? Improviso, né? Na verdade, isso era mais um desafio pra ver quantas pessoas iam aparecer. Parabéns ao Deadpool e ao Ganso que apareceram. Ok, bom, valeu por ter aparecido. Até semana que vem, tchau. Um abraço. Um beijo nas crianças, tchau. Cuidado, hein? Beijo das crianças aí que. Da cana! Da cadeia, eu te vi. Eu acho que quando o Ganso fala, não é. Será que tá muito alto o microfone? Não, é porque quando você fala, vem um som atrás de você que ele vai crescendo. Um chiado. E vai crescendo, crescendo atrás de você aí. Esse chiado não é coisa minha aqui não, hein? Os da SNK, todos são malvados, não tem graça. E querem dominar o mundo. É, bando de bundão. Quem é malvado, sádico. O cara não é só mal, o cara é ruim. Sabe quando a pessoa é ruim, sim? É sério, por isso que fala, pô. Os caras são escrotos, mas sempre quer dominar o mundo, rapaz. Por isso que não chega a lugar nenhum, rapaz. Se fosse uma coisa mais simples como conquistar 24 territórios, seria melhor, né? Ah. É por isso que ditador tem bastante, mas ditadores mundiais não tem nenhum. Tá cheio de Hugo Chávez, mas não tem nenhum, é... Olha um exemplo aí, ditador mundial. Tipo assim, se for vencer, a, sei lá, conquistar a Europa e a Oceania, né? É. Ou derrotar o exército negro, ou azul, ou verde? É, eu diria mais conquistar um país sul-americano, o terceiro mundo, mas já que você falou em Europa... Eu tenho uma ressalva a fazer aqui aos personagens da SNK. Eu nunca vi tanto velho de saia na minha vida. Ah, mas o que eu falo? Você se torna japonês, o que eu falo? Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Não, ele é chato, ele gosta de coisa americana. Eu gosto de coisa normal, desculpa. Mas eu concordo, eles têm uma... Não sei o que é, não sei se é sexualidade reprimida, não sei que porra que é. Mas os caras é muito pervertido. Muito pervertido. Ah, pô, os personagens tu parece com David Bowie na fase andrógena.